Chuva que cai e lava a minha alma. Uma chuva que vem da cruz de Jesus. Esse sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer quem é o meu Pai. É Ele. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Deixa o medo de lado. De sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu, meu DNA tem o código do Filho de Deus. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu, meu DNA tem o código do Filho de Deus. Thank you. sabe o que ele tem que fazer, irmãos. Não sou eu, não. Ele, o homem de Nazaré. Rababa te olé, rababa te olé, rababa te olé, rababa te olé.